sucesso no Valeu Barão da Mandela. Vai, Felipe. Vai, vai. Vou deixar você começar, porque é muita parcela. É? Vai, tá bom. Financiei a nossa casa em 360 meses. E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete. Só me iludiu, me enganou e deu meu cartão. Vem que me avisaram que não ia durar, não. Comandante, comandante. Me apaixonei pela rapariga que me enganou e acabou com a minha vida. Me apaixonei pela desgramada que foi embora e deixou o boleto da casa. Me apaixonei pela rapariga que foi embora e acabou com a minha vida. Me apaixonei pela desgramada que foi embora e deixou só as miséria do boleto, filha da... Lançamento, lançamento, Barões e Xane Avião. Fala de fogo. Bora, cama. Olha, olha as parcelas. Financiei a nossa casa em 360 meses. E hoje ela foi embora. Rodrigo, respeita o foguete, viu? Eita, foi verdade. Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão. Bem que o Rodrigo disse que não ia durar, não. Eita, comandante. Você vai. Me apaixonei pela rapariga e foi embora e acabou com a minha vida. Me apaixonei pela desgramada e foi embora e deixou o boleto da casa. Me apaixonei, olha, por uma rapariga e me enganou e acabou com a minha vida. Me apaixonei pela desgramada e foi embora e deixou os boletos da casa. Ô, mulher ruim. Pra quem não sabe quem é essa mulher, eu vou intitular agora. Qual o nome dela? A Renatinha que veio embora. Renatinha de foi embora cedo, viu? É hit que fala, é? Que é isso, seu menino?